chega aí, meu brother. Gorda, gordinha, vai mais uma coxinha. Eles olham empadinha, você tá gordinha. Gorda, gordinha, vai mais uma coxinha. Eles olham empadinha, você tá gordinha. Tem muita gordinha aí, meu irmão? Chega aí, meu brother. Mais uma do Abner e Marcos Amaral, que a gente fez pra tu que mais parece um animal. Gordinha, tá querendo me agarrar, gorda louquinha, me mostrando a sua barriga cheia de estria. Empina mais que uma jumenta, empina mais que uma jumenta. Pra baixo, pra cima, sua coluna arrebenta. Empina mais que uma jumenta, empina mais que uma jumenta. Começa a suar e fica muito fedorenta. Empina mais que uma jumenta, empina mais que uma jumenta. Pra baixo, pra cima, sua coluna arrebenta. Empina mais que uma jumenta, empina mais que uma jumenta. Começa a suar e fica muito fedorenta. Coxinha, eles olham empadinha, você tá gordinha. Gorda, gordinha, vai mais uma coxinha. Eles olham empadinha, você tá gordinha. Que isso, gordinha? Você tá gordinha. É mais redonda que a baleia e tem barba de bode. Se vestir como funkeira, com certeza tu não pode. Empina aí, gordinha, agora eu quero ouvir o gritinho das cheinhas. Tu tá gorda, pô. Coxinha, e só não gordinha. Empina mais que uma jumenta, empina mais que uma jumenta. Pra baixo, pra cima, sua coluna arrebenta. Empina mais que uma jumenta, empina mais que uma jumenta. Começa a suar e fica muito fedorenta. Empina mais que uma jumenta, empina mais que uma jumenta. Pra baixo, pra cima, sua coluna arrebenta. Empina mais que uma jumenta, empina mais que uma jumenta. Começa a suar e fica muito fedorenta. Tem muita gordinha aí, meu irmão? Gorda, gordinha.